porque você está chorando aos prantos por um cara aí. Porque escreveu no Facebook que eu queria sumir. Porque a melhor amiga liga e diz: estou indo aí. O que aconteceu? Porque você escreveu na legenda: homem é tudo igual. Porque disse que eles não prestam, não vale um real. Porque disse que sempre se apaixona e sempre se dá mal. Porque vira e mexe ela tá pensando nele, chorando por vagabundo. Mas o que tem num vagabundo? Só não entendo porque sempre quebra a cara. Mesmo linda, mesmo sendo gata, não sabe escolher seu par. Sempre se apaixona pelos mesmos cara, mesmos erros, mesmos defeitos. Não dá. E eu, que a amo de verdade, eu só queria uma chance. Toda mulher quer um homem como eu, que a ame tanto quanto como eu. Fabiano Rodrigues, eu gosto, papai, eu adoro, hein? Toda mulher quer um homem como eu.